Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Trying hard to learn their song. Serenade the weekend squire just came out to mow his lawn. Another Pleasant Valley Sunday. Charcoal burning everywhere. Rows of houses that are all the same. She's proud today because the roses are in bloom. Mr. Green, he's so serene, he's got a TV in every room. Another Pleasant Valley Sunday. Here in status symbol land. Mothers complain about how hard life is. Kids just don't understand. Creature of comfort goes. They only know my soul. And make it hard for me to see. My thoughts all seem to stray to places far away. I need a change of scenery. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, o programa que se dedica a sons dos anos 60 e 70, entre o rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais. Um programa também dedicado ao digging, em que exploramos discos raros ou pouco conhecidos desse período entre os anos 60 e 70. E começamos o programa de hoje a prestar tributo a Peter Tork, elemento dos Monkees, uma banda criada para um programa de televisão em meados dos anos 60, um programa que arrancou em 1966 e que recuperava, claro, toda a popularidade da época em relação à música pop que atravessava o seu período mais psicadélico. O programa durou até 1968, no entanto os Monkees continuaram a gravar música e começámos o programa de hoje com Pleasant Valley Sunday, um dos grandes sucessos dos Monkees durante esse período televisivo do programa de televisão, e vamos continuar com mais uma, Stepping Stone. You're Not My Stepping Stone é uma das músicas dos Monkees no início do programa desta semana, em que prestamos tributo a Peter Tork, elemento dos Monkees que nos deixou nesta última semana com 77 anos. Recordar que todos os músicos, todos os elementos dos Monkees eram atores, mas também músicos, apesar de não tocarem muito nos discos e neste período em que existia o programa de televisão, a verdade é que eles acabaram sempre por contribuir com alguma coisa, seja com linhas de guitarra, essencialmente a parte de Peter Tork, ou então as vozes aí, todos cantavam nas gravações dos Monkees. Vamos ficar então com You're Not My Stepping Stone, são os Monkees no arranque do programa desta semana da Floresta Encantada. Tricks that you used on me. You're reading all them high fashion magazines. The clothes you're wearing, girl, are causing public scenes. I said, I'm not your stepping stone. I'm not your stepping stone. Oh! Not your stepping stone. Shoes, but now you're walking around like your front page news. You've been Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com os Monkees, You're Not My Stepping Stone, aqui o regresso a meados dos anos 60, a altura em que o programa de televisão dos Monkees era um dos mais populares programas da televisão norte-americana, e também aqui a nossa breve homenagem a Peter Tork, elemento dos Monkees que nos deixou na última semana. A recordar que o vocalista David Jones nos deixou em 2012, sobrando por isso apenas dois elementos vivos dos Monkees, Mickey Dolenz e Michael Nesmith. Entretanto, estivemos com J.J. Cale, o regresso ao disco Troubadour de 1976, álbum emblemático deste músico norte-americano. É neste disco que podemos encontrar também, por exemplo, Cocaine, a música mais reconhecível de J.J. Cale, mas na versão de Eric Clapton. Para o programa desta semana escolhemos Traveling Light, foi aliás o primeiro single retirado de Troubadour, álbum emblemático de J.J. Cale, lançado em 1976. Agora, regressamos a 1967, ao disco de estreia de David Bowie, ou o álbum homónimo que Bowie editou nesse ano, um disco muito virado para a pop que se ouvia na época, música pop que se ouvia na época, longe daquilo que ele viria a fazer a seguir, em especial no disco seguinte, o álbum que incluía Space Oddity, onde David Bowie já surgia com elementos mais extravagantes na sua música e também na sua persona. Aqui ainda numa fase mais pop, em linha com aquilo que se fazia na altura, mas não deixa também por isso de ser um álbum muito interessante. Vamos ficar com a faixa There Is a Happy Land. Este é David Bowie, início de carreira em 1967. Happy land where only children live. They don't have the time to learn the ways of you, sir, Mr. Grown-up. There's a special place in the rhubarb fields, underneath the leaves. It's a secret place, and adults aren't allowed there, Mr. Grown-up. Go away, sir. Charlie Brown's got half a crown, he's gonna buy a kite. Jimmy's ill with chicken pox, and Tommy's learned to ride his bike. Tiny Tim sings prayers and hymns, he's so small we don't notice him. He gets in the way, but we always let him play with us. Mother calls, but we don't hear. There's lots more things to do. It's only 5 o'clock, and we're not tired yet, but we will be very shortly. Sissy Stephen plays with girls, someone made him cry. Tony climbed a tree and fell, trying hard to touch the sky. Tommy lit a fire one day, nearly burnt the field away. Tommy's mum found out, but he put the blame on me and Ray. There is a happy land where only children. You've had your chance, and now the doors are closed, sir. Mr. Grown-up, go away, sir. nature's waiting you. Something's wrong. It's nature's waiting you in a song. It's nature's way of saving you. It's nature's way of retrieving you. It's nature's way of telling you something's wrong. Floresta Encantada, todas as semanas uma viagem com os sons do rock psicadélico e progressivo dos anos 60 e 70. Primeiro, estivemos com David Bowie, There is a Happy Land, um tema retirado do disco de estreia de Bowie em 1967. Entretanto, estivemos com o Spirit, banda norte-americana formada em Los Angeles, uma banda associada ao movimento psicadélico da Califórnia, fundada em 1967, e fomos até ao registro de 1970, retirar a faixa Nature's Way, um tema para aquele que é talvez um dos discos mais emblemáticos dos Spirits, 12 Dreams of Dr. Sardonicus, um álbum que teve a produção de David Briggs, o nome mais associado aos trabalhos que desenvolveu com Neil Young. Depois dos Spirit na Floresta Encantada, seguimos com os Pink Floyd, uma música que não surge em nenhum álbum editado pelos Pink Floyd, nenhum álbum de estúdio, já surgiu em algumas coletâneas, como foi o caso da coletânea de 2016, Early Years, uma caixa que trazia imensas gravações do período pré-Dark Side of the Moon dos Pink Floyd. Falo da música Embryo, um tema que foi de facto registado em estúdio, uma peça acústica composta por David Gilmour, só conheceu uma edição numa coletânea chamada Works, uma edição lançada apenas nos Estados Unidos na época, já nos anos 80, mas nesta caixa de 2016 há várias versões, a versão de estúdio, uma versão da BBC ao vivo na rádio britânica e também duas performances em 1970 e 71. O tema Embryo era um clássico nos concertos dos Pink Floyd durante 1970 e 1971. Muitos achavam até que iria dar o salto para um dos discos que, entretanto, os Floyd lançaram nesse período, por exemplo, o Metal ou mesmo Dark Side of the Moon. Isso acabou por não acontecer. Vamos então ouvir Embryo dos Pink Floyd, aqui a versão gravada a 16 de julho de 1970 na rádio britânica BBC. Thank you.

come to see after a year, to know if you'll be happy or not. And he vanished in the secret of the universe. Primeiro, na Floresta Encantada, viajámos até 1970, 16 de julho de 1970, nos estúdios da rádio BBC, os Pink Floyd a interpretarem o tema Embryo, uma música que podemos encontrar, esta versão podemos encontrar na coletânea Early Days dos Pink Floyd, muitas das gravações que os Floyd fizeram no período pré-Dark Side of the Moon. Entretanto, estivemos com os alemães Ashra Temple, principalmente um veículo criativo para o músico Manuel Gottsching, e fomos até ao registro de 1973, Starring Rosie, o quinto álbum de Ashra Temple e o último a contar com Manuel Gottsching. O nome Rosie do título, neste caso Starring Rosie, refere-se à vocalista Rosemary Mueller, ela que interpreta precisamente também esta música que acabamos de escutar por parte de Ashra Temple, Daydream, um tema que podemos encontrar então no disco de 1973, Starring Rosie, que foi o último a contar com o músico Manuel Gottsching. Depois de Ashra Temple, o momento mais de krautrock na Floresta Encantada nestes últimos minutos, abrimos caminho para os Clear Light, uma banda que só gravou um disco em 1967 com o selo da Elektra. Aliás, o produtor dos Clear Light era o mesmo produtor dos Doors, Paul A. Rothschild. Foi um investimento sério por parte da Elektra Records, mas a banda acabou por não ter grande sucesso comercial e depois terminou a carreira. Só referir que o nome da banda Clear Light é o segundo nome deste grupo. Eram conhecidos como The Brain Train em 1966, mas depois mudaram de nome foram contratados pela Elektra e associaram o nome a um género de LSD que era vendido na época, a um LSD muito potente e que era conhecido precisamente como Clear Light. É com eles que seguimos agora na Floresta Encantada para o único álbum que este grupo editou em 1967. Fica para ouvir a faixa Sand. beside the lake with lily flowers. Gently gliding on the glassy lake, she's riding. She swims to the side, the sun sees her dried, the birds hover high. Thank you. Primeiro, na Floresta Encantada, ficámos com os Clear Light, banda de Los Angeles, que lançou apenas um registro homónimo em 1967, com o selo da Elektra. Escutámos a faixa Sand. E, entretanto, os Rolling Stones, no emblemático disco psicadélico no percurso da banda de Mick Jagger, Their Satanic Majesty's Request, editado em 1967, na altura o sexto disco dos Rolling Stones, aqui a registar-se uma grande influência por parte do músico Brian Jones, que de facto leva os Rolling Stones em direção a ambientes mais psicadélicos, como fica bem comprovado pela música que acabamos de escutar, o tema Gomper. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, e depois de Gomper dos Rolling Stones em plena atitude psicadélica em 1967, ficamos com os Hastings Street Opera. É uma raridade a passar hoje aqui na Floresta Encantada, um grupo de New Jersey que se dedicava ao blues, ao jazz, mas que aos poucos foi rumando ao som mais psicadélico, mas sempre em modo de improviso. É em 1969 que em casa gravam o registro Slippery When Wet. Esse disco conheceu apenas uma prensagem de 100 cópias, distribuídas apenas pelos amigos mais próximos dos Hastings Street Opera. No entanto, esse registro conheceu há bem pouco tempo uma reedição de mais algumas cópias, já dá para partilhar entre mais pessoas, e é a esse disco que vamos, ao registro Slippery When Wet dos Hastings Street Opera, escutar a faixa Scarborough Fair. É um tema instrumental, fruto de uma jam session um pouco mais longa, mas que surge aqui então neste registro dos Hastings Street Opera, até há bem pouco tempo apenas conhecido entre colecionadores de vinil e amigos próximos dos elementos da banda. Os Hastings Street Opera a fechar a Floresta Encantada desta semana.